você me falou que eu curto foto de outras mina. Diz que eu só vacilo e te conquisto com a minha rima. Calma aí, senta aí, quero ouvir um motivo pra não amar você. Como não amar você? Que você tá fazendo aí com essa cretina? Dizem que você até já pegou sua prima. Calma aí, como assim? Nunca vi. Eu peguei, mas foi só uma vez. Filha da minha tia Inês. Não dá mais. Quero ir embora. Vou pegar as paradas e morar dentro de um Corolla. Viver loucamente pra fazer novas histórias. Chamã. Oh yeah, baby. E ela me falou que gosta muito do perigo. Que largou o mundo pra poder ficar comigo. Calma aí, como assim? Senta aqui. Eu não quero casar com você. Só te chamei pra. Mas não sou cantor, eu só trabalho na oficina. Abro sua mente, te conserto com a minha rima. Troca-me um flow decente. Vem pra minha laje ver o som nascente. Pique sem micro a beat, só pago a street. Ouvindo o filme do Clint, Deus na frente. Nós no jet da cidade, ela no teto solar. E eu de piloto da nave. Nós no sistema solar, e eu de piloto da nave. Joga fumaça pra cima. Quando ela fuma, ela entra no crime. Ela era novinha, mas era bandida. Ela gostava de beijar outras meninas. E ela era tipo uma nave, tipo uma Lambo. Mas eu sou piloto, e ela gostava das minhas joias. Ficava tarada quando via ouro. A bunda dela era um monumento. Eu vou pegar as paradas, eu vou morar aqui dentro. Ela tá tentando ser malvada só pra poder ser meu fechamento. E eu sou bonzinho, eu não sou xamã. Mas ela ouviu meu rap, virou minha fã. Mandou um direct no Instagram, brotou no hotel, só saiu de manhã. Não dormiu comigo só pra dar saudade. Falou que eu te ligo quando der vontade. Falei pra ela ficar à vontade. Ela ligou mais tarde querendo me vir. Não dá mais. Quero ir embora. Vou pegar as paradas e morar dentro de um Corolla. Viver loucamente pra fazer novas histórias. E ela me falou que gosta muito do perigo. Que largou o mundo pra poder ficar comigo. Calma aí, como assim? Senta aqui. Eu não quero casar com você. Só te chamei pra. Que quando eu saio, seu mundo fica vazio. Que não me interessa eu ser famoso, eu ser rico. Calma aí, como assim? Senta aí. Eu não quero casar com você. Só te chamei pra. Não dá espaço à frente não, para ali mesmo. Isso, perfeito. Estamos aqui com ele, que é rapper. Entra, Chico. Posso fazer aqui com ele?